Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A necessidade urgente de construção de um hospital no Conselho do Seixal está hoje em destaque no Seixal Saudável. Em estúdio temos connosco a Vereadora da Saúde da Câmara do Seixal, Coralia Loureiro, que vai estar à conversa com Sofia Loução. Numa altura em que o acesso aos cuidados de saúde é cada vez mais difícil para muitos portugueses, com o aumento das taxas moderadoras, com a redução de pessoal nos centros de saúde e nos hospitais, o Conselho do Seixal tem ganho cada vez mais destaque nos meios de comunicação social pela luta que travou há já alguns anos e que pretende garantir que este acesso à saúde no município seja tratado como um verdadeiro direito. É disso exemplo a luta pela construção de um hospital no Conselho do Seixal. É urgente este empreendimento no Conselho? Eu não diria que é urgente, eu diria que é urgentíssimo. Nós não podemos continuar que esta população do Conselho do Seixal continue a ser tão maltratada em termos de acesso aos cuidados de saúde. Não é e não tem a ver com os profissionais, gostaria de fazer esta ressalva e gostaria de agradecer a forma como todos os profissionais de saúde têm estado empenhados em dar resposta aos nossos munícipes, mas tem a ver sim com os centros de saúde, com a falta de acesso a médicos de família e, acima de tudo, com a não construção do hospital aqui no Conselho do Seixal. Esta não é uma luta que tenha parado, é uma luta que se vai intensificar porque a população merece e porque esta população que tanto contribui para o país não pode ser discriminada em relação a outras populações. Já foi formalizado algum acordo para a construção do hospital? Claro, já foi em 2009 e com a anterior ministra, a doutora Ana Jorge, foi estabelecido um protocolo no qual em 2012, estamos agora, teríamos que estar a abrir as portas deste novo hospital aqui no Conselho do Seixal. Tal não se concretizou, foi mais uma vez uma proposta que não foi assumida, foi assumida no papel, mas não na prática, pelo Governo. Já houve recentemente uma reunião com este novo Ministro da Saúde, que tivemos mais de 6 meses a aguardar. 3 concelhos, entre eles Almada e Seixal, que estão dentro dos 12 maiores concelhos do país, aguardaram mais de 6 meses por uma reunião com o atual Ministro da Saúde. Foi preciso irmos para as portas do Ministério da Saúde, reivindicar com a população, com as autarquias, e reivindicar não é, passa só por uma reivindicação, passa por uma exigência que é necessária e urgentíssima para dar uma resposta aos problemas de saúde que existem aqui no Conselho. E o Ministro, de novo, tornou a dizer que não há dinheiro. Nós não aceitamos, e quando digo nós, é toda a população do Conselho do Seixal, porque este hospital está na terceira prioridade, cada vez mais é necessária a sua construção, e houve outros hospitais que estavam em prioridades, em quinta e sexta prioridade, que foram construídos, nomeadamente o Hospital do Conselho de Loures. Não temos nada contra o Conselho, temos sim em relação às prioridades do Governo, que não respeitam as necessidades do povo português e, neste caso, do povo do Conselho do Seixal. Com que características se prevê ser construído? Bom, este hospital vai ser um hospital de proximidade e de alta resolução, que estará vocacionado para a prestação dos cuidados em ambulatório, vai ter consultas externas diferenciadas também de alta resolução, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, unidades de cirurgia ambulatória, hospitalização de dia, uma unidade de apoio domiciliário e também uma unidade de medicina física e de reabilitação. Terá várias especialidades, terá igualmente, portanto, o acesso a vários exames técnicos também especiais e terá camas de internamento, designadamente 60 camas de convalescência e 12 camas para cuidados paliativos. Ele será incluído num serviço de urgência, que terá que funcionar 24 horas por dia, e será, portanto, um hospital do tipo modular, com áreas estandardizadas e zonas de reserva e de expansão, e que é muito, muito necessário, até porque eu gostaria de dar aqui esta nota. O Hospital Garcia da Horta tem uma das maiores listas de espera cirúrgicas de todo o país. Neste momento, 7 mil doentes incluindo 1.000 intervencionados fora do Serviço Nacional de Saúde com 180 dias de espera. Portanto, isto são dados concretos, reais, que exemplificam bem as necessidades de toda esta população. Com 80 médicos a menos, porque, nomeadamente, muitos dos médicos que existiam até em algumas especialidades, como a obstetrícia e outras, foram deslocados para o Hospital de Cascais, que também abriu recentemente, e também para o Hospital de Loures, que recrutou, inclusive, 28% dos anestesistas do Hospital Garcia da Horta. Portanto, se já existiam dificuldades, as dificuldades agravaram-se, e agravaram-se não só na forma como se atendem os munícipes, mas também para os profissionais de saúde que ali vivem diariamente e que se debatem com muitos problemas para poderem eles próprios serem os bons profissionais de saúde. Onde é que se irá localizar o hospital? Bom, o hospital do Conselho do Seixal, no Conselho do Seixal, irá localizar-se no Fogoteiro, na freguesia de Amora, muito próximo das principais vias de acesso e equidistantes em relação aos três hospitais, portanto, Almada, Barreiro e Setúbal, e numa área de influência que irá também abranger os três concelhos, Almada, Seixal e Sesimbra, e por isso nós temos vindo sempre a reivindicar que isto não é um hospital para o Conselho do Seixal, é um hospital que se vai construir no concelho, mas para responder às necessidades da população de Almada, Seixal e Sesimbra, evidentemente sempre na perspectiva de trabalhar de forma articulada com o Hospital Garcia de Horta. E o acordo que foi formalizado e que já referiu nas anteriores respostas tem sido cumprido? É evidente que não tem sido cumprido. Não foi cumprido porque a doutora Ana Jorge, a antiga ministra, saiu e nada se fez. Só temos, portanto, uma proposta de projeto, mas que ainda não está aprovado. E, como dizia o protocolo, as portas do hospital teriam que estar, neste momento, a ser abertas para responder às necessidades da população. Neste momento, aquilo que o Ministério da Saúde decidiu foi suspender a construção do hospital até nova avaliação, mas isto a nós, de certeza que nós não vamos cumprir esta decisão. A população vai continuar unida, vai continuar a lutar, com uma certeza, é que é na luta que nós vamos conseguir as conquistas, e é isso que tem acontecido neste concelho e que vai continuar. Portanto, nós estamos habituados que, para neste concelho se conseguir alcançar algo, tem que ser sempre com muita luta, mas não é a luta que nos faz desistir e, portanto, vamos continuar a lutar por aquilo que nós acreditamos e que acreditamos que é o desejo, mas é, acima de tudo, uma grande necessidade da população do Conselho do Seixal, da Almada e de Sesimbra. As populações dos Conselhos do Seixal, Almada e Sesimbra continuam então a exigir a construção urgente de um hospital no Conselho do Seixal. É com a indicação de que a luta vai continuar que chegamos ao fim de mais um Seixal Saudável. Regressamos na próxima semana para falar sobre o tema Dormir bem dá saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.